Entre antes e depois, entre no agora. E não feche a porta. Aponte as suas costas, mesmo que frágil e torta, é a mesma do caminho à frente. É sério, nunca feche a porta. Não existe o tal divisor de águas, e sim o encontro das águas. Nada vem do nada, tudo vem do todo. O hoje é o amanhã que plantamos ontem. Colha meu passado, semeie meu futuro, e terá meu presente de presente. Com laço e tudo. O ápice da vida, um instante, o estalo, o tiro, o parto, o giro, o raio. Shhh. Ouve as nuvens. O silêncio é um relâmpago que parte o céu da boca e antecipa o trovão do trovador em forma de voz. Eis que anuncia o ciclo, um vento que faz amor com as flores e delas sugam o pólen e espalham um pozinho mágico pelos campos para que haja mais flores. E por falar em flor, depois de você, nunca mais fui eu. Num piscar de olhos, o que se eternizou foi um... Oi? Tão eterno que ecoa aqui, tão frágil coadjuvante, merecedor de todos os sinônimos da palavra vida, breve arte do encontro. O antes já foi, o depois já vai, o agora já é.